Salomão sonhou em edificar uma casa ao teu nome, ó Senhor, com amor em cada pedra a brilhar, no coração um grande clamor. Cortadores na montanha a trabalhar, a madeira do Líbano a chegar, e a sabedoria que vem do alto para o teu povo um lar a consagrar. Grande és, Senhor, em majestade, teu nome é digno de adoração. A casa que edifico em verdade é templo do amor, é nosso coração. Irão enviou o que é preciso, um homem sábio com mãos de luz, em ouro e prata um sonho preciso. Tua glória, Senhor, é o que nos seduz. Grande és, Senhor, em majestade, teu nome é digno de adoração. A casa que edifico em verdade é templo. Presença, meu eterno viver. Grande és, Senhor, em majestade, teu nome é digno de adoração. A casa que edifico em verdade é templo do amor.